falo sério quando afirmo que não tem mistério. Pegar a caneta e escrever no caderno, desabafar, expressar como é bom ter meus amigos por perto, véi. Se liga que a cultura hip hop vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Onde você chegar não é um pesadelo, é realidade. Falamos em nossas letras a mais pura verdade. Deixa as guerras pra lá, vamos pro baile dançar. Uma par de camaradas vou encontrar. Quer saber? Nossa arma é o microfone. Canto rap, sou mulher e nem aí pros homens. Minas do gueto tem o dom, temos atitude. Apoiado pelos nossos camaradas nessa caminhada. Aqui nunca se ilude com o sistema, não. Se der brecha, maluco, é tirado grandão. Viemos pra somar, lado positivo. Quem é contra nós, corre grande perigo. Se somou, contou, relatou, se ligou. Sobre os problemas da vida, minha revolta e dor. Favela, senado, andam lado a lado. Mas um malandro que vira soldado, aqui fica embaçado, né não? Raciocina, raciocina, Minas do Gueto, com o dom da rima. Raciocina, raciocina, Minas do Gueto. Raciocina, raciocina, Minas do Gueto, com o dom da rima. Raciocina, raciocina, Minas do Gueto. São três minas na rima, com dom de corpo, cantar e galera, só o eterno pode te libertar. Das drogas do álcool, muitas quebradas vou citar. Falo somente fatos verídicos, não há nada e ninguém que possa nos parar. Rap, DJ, break, grafite, cultura, periférico, nunca duvide de nós. Ouça nossa voz, sou Ariane, tenho orgulho e honra do meu nome. Mulher com a pá de amigos, sujeito um homem. Na quebrada onde moro, vários considerados foram baleados de graça. População preconceituosa acha tudo isso excitante. O moleque com ferro na cinta sendo preso em flagrante. Devia tá estudando ou trampando, mas tá na rua se drogando, matando. Tô falando a verdade dos fatos que acontecem em nossa cidade. Somos mulheres e sabemos que só o Criador tem o endereço certo pra nos ensinar a raciocinar. A raciocina, raciocina, raciocina, Minas do Gueto, com o dom da rima. Minas do Gueto, raciocina. Minas do Gueto, raciocina. Somos do céu azul, Plan G.O., conhecida brasilinha, olha as mina aí. Não estamos só, falamos de realidade sem dó. Pra que tanta crueldade, racismo, falsidade? Somos rappers, com muito orgulho e valor. Relatamos a mensagem da verdade com amor. Nos hospitais os pacientes são tratados como animais. Pro governo tanto faz, já é hora de parar, pensar, não dá mais. Minas do Gueto pra quebrada pede paz, paz. Minas do Gueto, raciocina. Minas do Gueto, raciocina. Raciocina, raciocina, Minas do Gueto, com o dom da rima. Raciocina, raciocina, Minas do Gueto. Raciocina, raciocina, Minas do Gueto, com o dom da rima. Raciocina, raciocina, Minas do Gueto.